Alô, alô, salve galera, boa noite. Você está ouvindo a Rádio Comunitária Aconchego 88,5 FM. Eu sou Pri Oliveira, exótica seletora, e esse é o Sessões Exóticas no novo formato. Por conta do tempo e das outras produções, não vai ser possível fazer o programa no formato que estava rolando antes, sempre com uma convidada falando de suas referências musicais. Porém, como eu não queria deixar de fazer o programa e te trazer novos ou velhos sons aqui, as sessões continuam agora no formato de set musical. É, minha gente, a capacidade de se adaptar, né? A novidade é que quinzenalmente vai ter seletores, DJs, amigos pra botar um set gostoso pra gente curtir e conhecer um pouco mais do trabalho também. É o Exótica Convida. E eu tô super empolgada. Lembrando que esse programa tem reapresentação no sábado, às 17 horas, na Rádio Aconchego, 88,5 FM, e também fica disponível lá no blog radioaconchego.milharal.org, na categoria Sessões Exóticas, e você pode ouvir a hora que quiser e quantas vezes quiser. É isso, então hoje, abrindo o Exótica Convida, eu chamei um camarada que já me botou muito pra dançar, e hoje chega por aqui pra botar a gente pra mexer o corpício. Dale, DJ Zalma, valeu por aceitar o convite. Um prazer você aqui na rádio e seja bem-vindo. Queridos ouvintes, me chamo DJ Zalma e venho convidar vocês a embarcar num voo ao fantástico universo sonoro das sessões exóticas, com escalas em vários países. Começamos essa viagem ao som de Luiz Arruda Paz e sua orquestra, com a música Rei Bantu, do grande Luiz Gonzaga, numa versão com influência direta do maracatu de baque virado. Depois vamos até o Japão com Shimeri e a música Otemuyan. Voltando ao Brasil, com Arci Barbosa tocando as pastorinhas, numa versão merengada e cheia de tempero. Seguimos nosso passeio com Stanley Black e sua orquestra executando Mr. Lou. Sim, aquele sucesso da trilha de Pulp Fiction. Agora aterrizamos por alguns instantes na Argélia, onde Cheb Khaled, o bom rapaz Khaled, nos recebe de braços abertos com essa delícia que é Mandi Hadi Faz. Tal qual ciganos, vamos até a comunidade latina do Bronx ao som de Willy Colón tocando Gitana. Em Recife, Reginaldo Rossi nos aconselha com muito tempero a bailarmos e ficarmos de cuca fresca. Sem deixar a peteca cair, Genival Lacerda chega surpreendendo com Severina Chique Chique em ritmo de salsa, nos preparando em direção à Colômbia, onde o conjunto Afrosound nos faz lembrar do cheiro da Carolina com a música Pichoncita. Puxando fole, Calixto Ochoa nos embala com La Mar Geniosa. No Peru, o grupo Caracol nos convida a ouvir a parranda flamenca. Quando a gente menos espera, nos encontramos na cidade de Serra Talhada, no terreiro da Fazenda São Miguel, com a Cisão e a música Quero Me Perder Contigo. Na sequência, Los Amayas nos oferece caramelos em terras espanholas. Genival Lacerda nos presenteia novamente com a música Bicho Cantador, nos preparando para o desabafo de Marinês. Apertem os cintos e vamos viajar sem sair do lugar. Thank you. 渡したぼっちん。 お手丼が無邪気だるけん、まだ咲かずきゃせんだった。村役飛び役肝入り丼。息子たちのおらすけんで、あとはどうなこきゃなろたい。川端まっさん今日目黒い。かすんがぼうぶら丼たちゃ、しりしっぱって花盛り花盛り。あちいちくぱちくいばりの子、あげんぱくなすびのいないがどん。 Thank you.

طبعي أنا قراها لأن دي لندن وما نطمع إلا في ربي ما نطمع إلا في ربي me arde. Las palabras son de aire y van al aire mis lágrimas son agua. Y van al mar. Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquilla dónde va. Es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía. Sin mirar que yo te miro, sin sentirte yo te siento. Yo te sin siento. Hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba, loco enamorado. Y tú nunca sabías nada. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Lo sin siento. Hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Anoche vi en tus ojos que me quería y te besé, saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada, me desperté. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte. Quiero hablarte, yo te amo, sin quererte yo te pienso quiero. Pienso que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú, ni te has dado cuenta de este muchacho, al que madruga Dios lo ayuda, y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más, tócamelo. Que algún día me pueda ver. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Las palabras van al aire, las lágrimas al mar. Pero el amor cuando muere, dime nena dónde va, dime gitanita. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón un pedacito tú tienes, mi gitanita. Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Final de semana, mas me lembrei que uma rumba caliente, forte, maluca. Afasta todos los grilos que tengo dentro de la cuca. Pasa como paso yo, amigo. Pasa como paso yo, amigo. Amigo, amigo. Pasa como paso yo, amigo. Eu fui num baile outro dia. Alguém cantou essa música. Quando as mulheres ouviram, ficaram todas malucas. Porque podiam de novo requebrar todo o cuerpo, soltando cheiro de fêmea que deja los hombres locos. Faça como faço yo, amigo. Fazendo a cena pra ela, repara. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em vida, troca em peso, quer paquera, tá vendo? Ele tá de olho na boutique dela. Ah, ele tá de olho na boutique dela. Menina, ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. A Severina não dá confiança, Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste na vantagem, ele persiste. Se abaixou de balança, ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Olha, ele tá de olho na boutique dela. Viciente é bondade. Ah, ok, boy, come in. Mamãe, olha como ela vem agora, Severina. Estilismo gostoso. Severina, minha filha, você saiu da boutique pra vir pro shopping, será possível? Com licença, lá vai eu. Quem não conhece Severina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Beijo, caroço, filho de Zé Paganela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho na boutique dela. E ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lidar pra mim, que Pedro quer lhe paquerar. Ele tá de olho na boutique dela. Olha, ele tá de olho, eu sei disso. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. A Severina não dá conta. confiança perdo. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranhou. Pelo caroço, é insistente, não desiste. Na vantagem, ele persiste, finge que se apaixonou. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Arriba, arriba. Ele tá de olho na boutique. Sim, dela. Como não? Ele tá de olho na boutique dela. Ok. Eita, isto. Ele só não chega de olho na minha loura. Baila, negrita, baila. Aí. Devagarzinho. Vai me machucar os pezinhos. Ripa, bobão, ripa. Sim, como não. Ok, pai, vou ali e já volto. Tchau.

Macarena llegó y la orquesta sabor le dio. La Macarena llegó y la orquesta sabor le dio. Porón, pom, pom, porón, pom, porón, pom, pero, porón, pom, porón, pom.

É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso passeio pelo mundo exótico da música. Eu sou DJ Zalma, daqui de Recife, DJ, artista visual. Faço altas festinhas por aqui. E é isso, né? Dá uma pena dizer adeus, mas é necessário. Chega a dar vontade de falar em. E nesse clima de em, ficamos com a música em de Bubusca para encerrar esse programa. Queria agradecer o pessoal da Rádio Aconchego pelo convite. Estamos aí, um beijo para vocês. Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM.